PPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. La soirée du 3 février organisée par Radio Arc-en-Ciel fut un succès. Faux et sensationnel. Oui, une excellente soirée. Merci au conseil d'administration pour le choix musical et son implication. Merci à SC Prod et son staff. Merci à nos familles. Merci à tous nos bénévoles. Merci au public présent. Merci à nos animateurs. Obrigada, Zé Amaro et toute son équipe pour le show. Une merveille. Merci DJ Mock pour l'ambiance. Le succès de cette soirée est le fruit de l'implication de chacun de nous. Merci à nos sponsors et partenaires. Établissement Marianne Oissemois, Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, Hôtel Trois-Vallées à Saran, Café Adopt Speciality à Olivet, DGA CCP, Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, Boulangerie, L'Atelier Papy à Fleury-les-Aubrais, Entreprise RPG à Orléans, Restaurant S2Type à Fleury-les-Aubrais, Orelec à Orléans, Entreprise Oliver Emmanuel à Olivet, SMP Ravalement Fleury-les-Aubrais, Taxi Florine à Pithiviers, MPS Maçonnerie à Saran, MVL Propreté à Saint-Jean-de-Vray, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, CIMAC à Saran, Pro Rénovation Qualité à Saran, RM Rénovation Châteauneuf-sur-Loire, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, Aldora Construction à Saran, Restaurant Temelige à Fleury-des-Aubrais, Basco Couverture à Saint-Yves et Carrosserie Gonsalves à Saint-Privé-Saint-Mémin. Un beignage à tous, un muito obrigado. À tous, un grand merci. Et on se donne rendez-vous le 13 avril avec le grand Georges Frère et son orchestre. Merci à tous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Linda, só você me fascina. sabe muito bem como vai dizer. Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, e espero que vocês tivessem passado um ótimo fim de semana. E ora então, vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com mais uma missão que tem pelo título As Manhãs Românticas. E então, quanto à nossa meteor, estamos com um tempozinho muito... um bocadinho de chuva e não está muito agradável o dia de hoje, então, e acho que vai ser toda a semana. Então, um ótimo dia para vocês e para quem trabalha fora, muita coragem. Quem viaja também, uma ótima viagem. E para quem está em casa, um bom petit déjeuner e fiquem à escuta da Rádio Arco-Ancial 96.2. com as melhores músicas portuguesas aqui. Então, e abrimos a nossa emissão da Manhã Românticas com o nosso Roupa Nova. E a seguir vamos ficar então com Marco Paulo, Queria Tanto, Tanto. Então, até já e fiquem bem. Vai lembrar. Quero ouvir. Mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Frente a frente e poder dizer-te que esqueci. Troquei o passado pelo presente, que me és indiferente. Já não penso em ti. Queria tanto dar-te meu silêncio, passar a teu lado sem te ver. Só que tudo muda se te vejo, pois meus sentimentos só sabem dizer. Queria tanto, tanto ouvir-te sem escutar-te e até responder-te com rancor. Só que tudo muda ao

aquilo que Deus não te deu. Viemos de escutar Santa Maria lado a lado e estamos à escuta de Siga o Seu Rumo, Pimpinela. Não sou eu. O que é que você quer? Você é tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso ora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Ora, meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. Fui procurar emoções, por isso parti em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus. Ajude-me. Não quero mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quer mais você. Por isso embora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Não consigo compreender. Agora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Ora, então aí vimos de escutar Siga o Seu Rumo, Pampinela. E vamos então ficar com um cantor que, diz ele, estupidamente apaixonado. Então ele apaixonou-se e ficou estupidamente apaixonado. E quem é? Então vamos escutar Toy. Vou ao teu encontro, se nem me vês. Porque é que me arranjo e me apronto, fico a teus pés. Vou fingindo que até nem percebo que te sou indiferente. E apenas por uma palavra que tu dirijas, eu fico contente. Porque é que eu prometo a mim mesmo não, não mais te ver. Ainda se pensar, voltar a ter carinho. Nessa esperança procuro falar-te, mas acabo sozinho. mas acabo sozinho. Que o meu coração é todo vosso. Amar.

quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy e tiro o laço. Juntinhos vamos ficar. Como vai sobreviver? Sem forças ele me responde que está a sofrer. E tu, sempre só tu, só tu. Pergunto como aconteceu, partimos sem dois. A outra metade de mim para longe se foi. E tu, sempre só tu, só tu. Dava toda uma vida para continuar. Dormir depois do amor e nos teus braços acordar. Eu errei nas minhas palavras, não foi de coração. És a mulher da minha vida, por isso peço perdão. Chega a noite e a cortina se fechou. As paredes do nosso quarto também choram a dor. E tu, sempre só tu, só tu. Pergunto como aconteceu. 10 horas e 4 minutos aqui nas nossas ondas da Rádio Arcanciel 96.2 RFM. E estamos à escuta então do nosso José Malhoa, sempre só tu. E um ótimo dia para vocês aí desse lado, seja onde estiver, ou em casa, ou nos hospitais, ou mesmo no seu trabalho. Uma boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, dia 27 de fevereiro, que estamos quase, quase no fim do mês de fevereiro. Então, fiquem bem. Eu errei nas minhas palavras, não foi de coração. Essa mulher da minha vida, por isso peço perdão. Dava toda uma vida para continuar. Dormir depois do amor e nos teus braços acordar. Se eu errei nas minhas palavras, não foi de coração. Essa mulher da minha vida, por isso peço perdão. Dava toda uma vida para continuar. Dormir depois do amor e nos teus braços acordar. Se eu errei nas minhas palavras, não foi de coração. Essa mulher da minha vida, por isso peço perdão. Pergunto ao meu coração como vai sobreviver.

posso viver sem ter o teu olhar. Não vou aprender, nem vou saber me habituar. Como é que eu posso escolher entre luz e escuridão? Se dar é receber, preciso ter a tua mão. Tu bem sabes, amor, que a vida é uma aventura. Alegrias e dores, zangas e flores, às vezes loucura. Tu bem sabes, amor, que a vida é um desafio. Viver e aprender, rir e sofrer, a vida é um rio. Posso enganar, iludir o destino e no tempo voltar para ser de novo aquele menino. Perseguir fantasias, seguindo esta vida, viver de alegrias, mudar os dias e curar a ferida. A vida é uma aventura, alegrias e dores, zangas e flores, às vezes loucura. Tu bem sabes, amor, que a vida é um desafio. Viver e aprender, rir e sofrer, a vida é um rio. Tu bem sabes, amor, às vezes loucura. Tu bem sabes, amor, que a vida é um desafio. Viver e aprender, rir e sofrer, a vida é um rio. Ora, aí vimos de escutar José Alberto Reis, tu bem sabes, amor, e são 10 horas e 22 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas e vamos continuar com as nossas músicas e desta vez é o Renato Jagorão, tema para uma flor. Então vamos ouvir esta bonita canção. Disfarçado de flor, que enfeitiçou meu coração, beija-flor. A mais bonita prenda minha do meu rincão. Foi teu sorriso disfarçado de flor, que enfeitiçou meu coração, beija-flor. A mais bonita prenda minha do meu rincão. Somente fingindo que não me vê, tão cheia de graça, fazendo pirraça, ganhou meu querer. Cobiço o carinho desse olhar tão moreno, escondendo segredos e amor. desejo no seu coração. Quando eu estou apaixonado, tão cheio de vida, ó linda flor, coração enamorado, deixa eu ser teu beija-flor. Quando eu estou apaixonado, tão cheio de vida, ó linda flor, coração enamorado, deixa eu ser teu beija-flor. Disfarçado de flor, que enfeitiçou meu coração, beija-flor, a mais bonita prenda minha do meu rincão. Foi teu sorriso disfarçado de flor, que enfeitiçou meu coração, beija-flor, a mais bonita prenda minha do meu rincão. Somente uma lágrima, fingindo que não me vê, tão cheia de graça, fazendo pirraça, ganhou meu querer. Cobiço o carinho deste olhar tão moreno, escondendo segredos de amor e desejo no seu coração. Tão cheio de vida, ó linda flor, coração enamorado, deixa eu ser teu beija-flor. Quando eu estou apaixonado, tão cheio de vida, ó linda flor, coração enamorado, deixa eu ser teu beija-flor. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Que tenho de fazer para tu gostares de mim? Tenho de fazer para me olhares? Que irei eu fazer se um raio me atingir? E quando acordo já não estás aqui? Que tenho de fazer para tu gostares de mim? O que posso eu fazer para me olhar? Que irei eu dizer depois de tudo acabar? Desculpa, é a palavra mais difícil de escutar. É triste, tão triste, é tão história. Não quero apagar-te da memória. É triste, tão triste, não podermos conversar. Desculpa, é a palavra mais difícil tenho de fazer para tu gostares de mim? Que posso eu fazer para me ouvires? Que irei eu fazer se um raio me atingir? Que tenho eu de fazer? Que tenho eu de fazer se a desculpa é a palavra mais difícil? Se a desculpa é a palavra mais difícil? Vimos de escutar então Paulo Ribeiro, desculpa é a palavra mais difícil, é verdade, mas pedir desculpa não custa nada. E vamos continuar com o nosso Mourinho Júnior, O Preço do Amor. Pois tenho medo, mas vou vou revelar-te o meu segredo. Não tens culpa deste amor que em mim foi nascer. Sei que amas outra alguém e estou a sofrer, mas não posso mais ficar calado. És o meu grande amor, não aguento esta dor. Se não te posso ter ao meu lado, esta é a última vez que me voltas a ver. Se não te posso ter ao meu lado, se não te posso ter ao meu lado. Não tens culpa deste amor que em mim foi nascer. Sei que amas outra alguém, estou a sofrer, mas não posso mais ficar calado. És o meu grande amor, não aguento esta dor. Se não te posso ter ao meu lado, esta é a última vez que me voltas a ver. Se não te posso ter ao meu lado, és o meu grande amor, não aguento esta dor. Se não te posso ter ao meu lado, esta é a última vez a ver. Se não te posso ter ao meu lado, se não te posso ter ao meu lado. Ora, vimos de escutar Ricardo Henrique, és o meu grande amor. Então, e vamos continuar com a nossa Maria do Sameiro, deixa-me ir à tua chula. Então, vamos escutar esta bela música. Thank you.

tudo que tinha. E a teu lado luto sozinho, sozinho contra a sombra do adeus. E vimos de escutar Sérgio Rossi, sabes bem que fui eu. E ora então, e falta-nos 7 minutos para as 11 horas, e antes de entrar na nossa terceira hora da emissão que tem por título As Manhãs Românticas, vamos acabar a nossa segunda hora com uma dedicatória. E esta dedicatória é da parte de Manuela de Araújo, para o seu marido, para toda a sua família, não esquecendo Rosi e a Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, que eu penso que ela amanhã estará cá, que ela já telefonou, que está melhorzinha, já passou a constipação. E também não esquecendo o animador e todo o auditório da rádio, e para todas as pessoas e colegas de trabalho que a conhecem. Então vamos ouvir, como de habitude, a sua bela canção, que tem por título, Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Oh, reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers, un jour vers moi. Je suis prêt à changer, si j'ai pu te blesser, parfois. Reste. Reste

Merci à nos sponsors et partenaires. Établissement Mariannois ce mois, Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, Hôtel Trois Vallées à Saran, Café Adopte Spécialité à Olivet, DGA CCP, Dilessange d'Arbusson de Chconsoage et Pignivage Portugaise, Boulangerie, L'Atelier Papille à Fleury-les-Aubrais, Entreprise RPG à Orléans, Restaurant S-Adoptique à Fleury-les-Aubrais, Aurélec à Orléans, Entreprise Oliver Emmanuel à Olivet, SMP Ravalement Fleury-les-Aubrais, Taxi Flooring à Pithiviers, MPS Maçonnerie à Saran, MVL Propreté à Saint-Jean-de-Bray, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, CIMAC à Saran, Pro Rénovation Qualité à Saran, RM Rénovation Châteauneuf-sur-Loire, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, Aldora Construction à Saran, Restaurant Temelige à Fleury-les-Aubrais, Basco Couverture à Saint-Yves et Carrosserie Gonçalves à Saint-Privé-Saint-Mémin. Un beignage à tous, un muito obrigada. À tous, un grand merci. Et on se donne rendez-vous le 13 avril avec le grand Georges Freire et son orchestre. Merci à tous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ora, pois é, a vida é bela aqui na Rádio Arc-en-Ciel d'Orléans e nós estamos com 11 horas e 4 minutos e entramos na nossa terceira hora de emissão que tem por título As Manhãs Românticas e vamos entrar então com uma música pedida que é da parte de Maria Augusta de Fleury-les-Aubrais para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhece e não esquecendo o animador e da minha parte desejo um ótimo dia e tudo de bom. E vamos ouvir então esta bela canção que tem por título o Carlos Soutelo A Senhora da Luz. Os meninos da rua não têm pão nem lua, nem têm alegria. Os que tudo têm não se lembram, ó mãe, se o mendigo chorou. Senhora da luz, está o mundo sem luz, que escuro ficou. A este está em luz, escuro ficou. Se levares o sorriso, eu sempre choro, choro. Se levares a alegria, fica a tristeza. Posso não ser tão feliz, mas o que deixas aqui é sempre mais do que nada e me alimenta. Se não levares os meus sonhos, eu sempre acordo. Se não levares o teu beijo, fica a saudade. Posso ter falta de ti, mas não desisto de mim. Pois tenho razões para viver só com o que deixaste. Mas se levares minha vida, como é que eu vivo? Se me disseres que é o fim, nada me resta. Mas se deixares um talvez, eu sobrevivo a sofrer. Sempre acordo. Se me levares o teu beijo, fica a saudade. Posso ter falta de ti, mas não desisto de mim. Pois tenho razões para viver só com o que deixaste. Mas se levares minha vida, como é que eu vivo? Se me disseres que é o fim, nada me resta. Mas se deixares um talvez, eu sobrevivo a sofrer. Bonita música de Rebeca, mas se levar a minha vida. E então continuamos com as nossas dedicatórias e são 11 horas e 13 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2. E esta música é dedicada da parte de Glória. A Glória, a nossa animatriz, das quartas-feiras, das 14 às 16. Então, se você amanhã ligarem o seu rádio, a Rádio Arcanciel, escutará a nossa Glória, que ela estará cá já a fazer a sua emissão. E então ela pede o Marco Paulo, Santa Maria, eu te agradeço, e é dedicada para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo Manuela de Araújo, e também animador e todo o auditório da rádio, e todos os animadores, e todas as pessoas que a conhecem. E vamos então escutar Marco Paulo, Santa Maria, eu te agradeço.

noite o vento entrou na minha janela e na brisa trouxe o seu perfume, tirou-me o sono. Hoje eu sei que já não durmo, vou sonhar com ela. Esta noite serei folha caída em dia de outono. E à noite, quando lembro dos teus beijos, sinto uma vontade louca de chorar. Quando o frio da solidão entra no meu peito, só do calor dos teus abraços quero lembrar. Esta saudade de ti que me deixa quase louco, e o brilho dos teus olhos, o sorriso dos teus lábios me enlouquecem pouco a pouco. Esta saudade de ti viver sem ti eu não consigo. Só tu és o meu abrigo, minha vontade de viver. E à noite, quando lembro dos teus beijos, sinto uma vontade louca de chorar. Frio da solidão entra no meu peito, só do calor dos teus abraços quero lembrar. Esta saudade de ti que me deixa quase louco, dos teus olhos, o sorriso dos teus lábios me enlouquecem pouco a pouco. Esta saudade de ti que me faz enlouquecer. Horas e 24 minutos, e então vamos com o nosso José Cid junto à praia na cabana.

Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Eu vou, quando tu me queres, eu me dou. Nada eu te nego, sabes que eu te adoro. Para estar nos teus braços eu até imploro. E quando dizes que me amas, de alegria eu até choro. Eu amo-te tanto, quando vais, vai tudo de mim. Eu amo-te tanto, não há vida se estou sem ti. Amo tanto que até dói quando tu não estás aqui. E quando tu choras, eu estou. Quando queres um amigo, eu sou. Quando tu me tocas, sei que sou amado. Quando tu me beijas, eu sonho acordado. E quando dizes que me amas, de paixão morro ao teu lado. Eu amo-te tanto, quando vais, vai tudo de mim. Eu amo-te tanto, não há vida se estou sem ti. Para estar nos teus braços eu até imploro. E quando dizes que me amas, e alegria eu até choro. Eu amo-te tanto, quando vais, vai tudo de mim. Eu amo-te tanto, não há vida se estou sem ti. Quando tu não estás aqui, Ora, então aí viemos de escutar uma valsazinha de Filipe Romão, Valsa da Meia-Noite. E vamos continuar e continuamos com as nossas músicas pedidas, e desta vez é de Madame Paiva, que ela pede para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo do auditório da rádio, todos os animadores, e da minha parte desejo um ótimo dia. E ela então diz que queria ouvir uma cançãozinha de Jorge Ferreira. Se você quiser, é só pedir que a gente passe aqui nas ondas da rádio Arcancial 96.2. E vamos então passar o Jorge Ferreira, O Autocarro do Amor. Vamos lá escutar esta bela música. Vimos de escutar Jorge Ferreira, Autocarro do Amor, que foi pedido de Madame Paiva para toda a sua família e para todas as pessoas que a conhecem. Então vamos continuar com as nossas músicas, e como vocês sabem, este cantor que estará cá, o Jorge Ferreira, estará cá no dia 13 de abril de 2024 na Sala de Multissom a São João de Melão, que é um baile que a nossa rádio e a sua rádio organiza. Então vocês não se esqueçam no dia 13 de Abril, que podem ir ver este cantor com as suas musicianas na Sala de Medição em São João de Bolão. Então, e se quiser comprar o bilhete, já pode comprar, e se o comprar agora, fora de ir lá à sala, custará 15 euros, e se você comprar no dia mesmo lá na Sala de São João de Bolão, custará 20. Então, esses bilhetes estarão à venda aqui nos estúdios da nossa rádio, no Penha do Mundo, no... e em vários cafés que eles estão à venda. Se você chegar, por exemplo, ao Café Tamariz e perguntar se tem bilhetes, ele terá lá bilhetes à venda para este baile. E vamos continuar, então com este boa cantor e bonita música, que tem por título Nelson Ned, Domingo à Tarde. E esta música é para uma senhora que está a fazer o comer em casa, que diz ela que o tempo só está bom para isso, e estar em casa à escuta da Rádio Arcanciel. Então ela sabe quem é. E vamos ouvir esta bela música. E você, o que é que vai fazer domingo à tarde? Ainda não sabe? Então programa uma saídazinha. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Você canta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Se você também vive tão só, amor, é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo. E viemos escutar então Nelson Ned, Domingo à Tarde. E antes de começar a nossa música, vou dar aqui um programazinho da nossa rádio, que você pode escutar durante a semana. Ora, então, quando eu acabar a minha missão, a partir das 13 horas e 30 minutos, pode escutar na mesma rádio, que tem a música Dance Nicolá. E amanhã de manhã estará cá presente, a partir das 9 até ao meio-dia, o Portugal em Festa, apresentado por Vitório. E depois, à tarde, a partir das 14 horas, estarão aqui a nossa Glória, com a música da Glória. E depois teremos, então, a Becabu, Mateus e Lolã, a partir das 16 horas. E a seguir teremos a nossa Violeta, também, a partir de 17 horas ou 18 horas às 19. E quinta-feira temos aqui então também as Vozes de Portugal, apresentada por Ser Algemiro. E depois tem a Rádio ETP, e então na sexta-feira, a partir das 9 até ao meio-dia, estarei cá na mesma com o Fim de Semana à Porta. E a partir das 14 horas ou 1h30 terá outra vez o Nicolá com o Souvenir. E depois estaremos com o nosso Manuel, o Sr. Manuel, que também estará cá a partir das 5 horas até às 19, com Descoberta Manuíra. E a partir das 19 até às 20, 21, teremos então o Albino com a emissão Mabrica. E depois, sábado, teremos a nossa Presidenta, a Cristina Portugal Coração. E depois temos à tarde, ficamos com a RDP, e mais à tarde, a partir das 15 horas, teremos então o Mais Vale Pedir com Rui Andrade. E a seguir, a partir das 18, teremos Flashback avec Karma. E domingo teremos então o Sr. António Fortes com Galo, com o Cantar do Galo. E depois, a seguir, a partir das 10, teremos então o Telefone que Toca, em português, mas escrito será o Le Telefone qui Sonne. E à tarde teremos então com o Nicola, a partir da meia hora, uma hora da tarde, com o Acordeão Musette e Nicola. E a seguir ficarem com a RDP Internacional. Ora, então vocês já sabem os horários e as emissões que vão passar aqui, e vamos continuar com mais uma musicazinha de Jorge Ferreira, o Bailinho da Madeira. E são 11 horas e 49 minutos, estamos a 10 minutos do fim, quase do fim da emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. Então vamos escutar mais uma ou duas cançõezinhas de Jorge Ferreira. Até já, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Para amanhã, para o teu jantar, para amanhã, para o teu jantar. Deixei passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixei passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixei passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gente ir.

descansar e dormir. Mas quando acordo e tomo um banho de água fria, minha pele se arrepia e começo a despertar. Tenho coragem, mas às vezes quando eu olho tudo parece que encolhe, mas é bom para acordar. Estava eu a tomar banho, a campainha tocou. Quando fui abrir a porta do raio chumbrou. A vizinha chateada e a rir-se disse para mim: coisa mais atrapalhada, nunca vi nenhuma assim. Ora, 11 horas e 58 minutos e estamos apenas de um minuto do fim da emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E estamos à escuta de... estivemos à escuta de algumas canções de Jorge Ferreira, que será um cantor que estará cá no dia 13 de abril na Sala de Montição em São João de Belém, que num baile que a Rádio da Arcancel organiza, a vossa rádio organiza. Então eu vou-me já despedir de vocês e conto a mim, foi um prazer, um grande prazer estar aqui com vocês nesta manhã de 27 de fevereiro, na sua companhia, com estas belas músicas. Espero que vocês tivessem gostado e tenho a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã. Muito obrigado a todas e também quem esteve à escuta da emissão da Manhã Romântica. Muito obrigado a todos e fiquem sempre à escuta da Rádio Arcancel. E daqui a pouco vou-vos deixar com a rede RDP Internacional e então marcaremos encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma missão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Então, bom apetite a todos, um ótimo fim de dia, tudo bom e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.